se prostrado me adorares. Em meio a tantas lutas e dificuldades, Deus nos sustentava com o seu braço forte. Não vou negar, os desafios eram enormes. Todos os dias meu pai me levava de bicicleta para a escola. Certa vez, sofremos um acidente e por pouco não morremos, porque o Senhor estava ao nosso lado. Muitas pessoas não acreditavam no meu sonho de adorar unicamente ao Senhor e tentavam nos induzir ao erro. Rosemary, leve a Bruna em um programa secular para cantar. Aí sim, ela conquistará o sucesso. Pare de querer que ela cante só música gospel. Mas a minha mãe tinha sempre uma resposta à altura. Não, a nossa aliança é com Deus. Mesmo assim, me perguntavam: Bruna, você quer cantar para o mundo? Eu não pensava duas vezes. Não, eu quero cantar para Deus. Um pouco antes de assinarmos o contrato com a MK Music, um rapaz que trabalhava em uma grande emissora de TV nos apresentou uma proposta durante um evento. Eu quero gravar você, Bruna, ele disse. Mas eu quero que você cante música secular. Depois ele procurou minha mãe em particular enquanto eu cantava. Dona Rosemary, deixe-me gravar sua filha. Eu sei que vocês estão procurando uma oportunidade. Ficam cantando de igreja em igreja, mas não é para gravar músicas de igreja. E eu tenho certeza que vocês ficarão ricos da noite para o dia. Muitas vezes, o diabo usa pessoas para nos tentar e nos afastar da vontade de Deus. Realmente, o inimigo é capaz de enriquecer alguém da noite para o dia. Mas o preço é a destruição da família e da própria vida. É isso que acontece com muitas pessoas de talento que abandonam a Deus em troca de um sucesso passageiro. São cantores brilhantes que perderam tudo, família, filhos, dignidade, por uma glória que não vem de Deus. Minha família não queria a honra dos homens. Nós queríamos compromisso com Deus. Mesmo com a posição firme da minha mãe, aquele homem insistia: Dona Rosemary, deixe-me conversar com a sua filha para saber a resposta dela. Se eu falar com ela, ela vai querer. Eu tenho certeza da filha que tenho. Assim que ela acabar de cantar, você pode conversar com ela. Eu nem chegarei perto, afirmou minha mãe confiante. Quando desci do altar, ele logo me abordou. Oi, Bruninha, tudo bem? Eu queria muito levar você para uma grande emissora. Você se apresentará no melhor programa de TV. Era o sonho de qualquer criança. Eu estaria no programa infantil de maior audiência da televisão brasileira da época. Ele continuou. Você tem o sonho de conhecer essa apresentadora? Sim, eu tenho esse sonho, respondi eufórica. Mas tem uma coisa, ele disse. Você não poderá cantar música de Jesus. Cantará música de criança, música romântica. Você quer? Eu pensei um pouco e disse. Não poderei cantar de Jesus? Não, não vai. Mas você terá tudo o que quiser. Você já imaginou isso? Realmente, ele estava disposto a me convencer. Eu me lembro exatamente do que respondi. Se não for para cantar músicas de Jesus, eu não quero. Ele ficou espantado. Como assim? Você não quer aparecer na TV ao lado dessa apresentadora famosa? Você vai ter todos os brinquedos que quiser. Vai ter dinheiro para ajudar a mamãe, o papai. Tem certeza? Ele insistia. Tenho. Jesus me ama tanto e eu o amo tanto. Falei com todo o meu coração. O mundo não me encantava. Não me chamava atenção. Eu sempre fui educada no evangelho pelos meus pais. Por isso sempre me mantive na fé. Mesmo diante das maiores tentações. Se ensinarmos nossos filhos nos princípios da Bíblia, eles não se desviarão, permanecerão firmes diante de qualquer desafio. Às vezes, em um jantar de família, eu cantava algumas canções infantis de sucesso por pura brincadeira. Eu não tinha problema em ser criança. Minha mãe não me privava de ser criança. Existem pais que ameaçam seus filhos em vez de ensiná-los. Não pode, está errado, isso é do diabo. As crianças precisam ser ensinadas em amor, pois elas ainda não compreendem as questões espirituais. Uma boa conversa pode resolver muita coisa. Minha mãe sempre me orientava. Filha, você quer agradar Jesus? Então, vamos fazer uma coisa. Você pode cantar outras músicas, mas depois vamos orar e ler a Bíblia juntas. eu podia viver como uma criança normal. Isso mudou a minha história. Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6.